Ficheiro 82, página 538, capítulo 27, a derradeira razão. Comemos como lobos ao jantar. Retirámo-nos para um quarto amplo e arejado e dormimos como pedras. O sol já iria alto quando acordámos no dia seguinte, se o céu não estivesse encoberto de nuvens. Sabia que já era tarde pela movimentação na casa, conforme as pessoas iam e vinham nos seus afazeres, e pelos aromas tentadores que vinham pelas escadas. Após o pequeno almoço, os homens prepararam-se para sair, visitar arrendatários, inspecionar cercas, reparar carroças e, de um modo geral, divertir-se. Quando pararam no vestíbulo para vestir os casacos, Ian viu o cesto grande de Jenny sob a mesa, diante de um grande espelho. Queres que te traga algumas maçãs do pomar, Jenny? Assim poupava-te a caminhada. Boa ideia, disse Jamie, lançando um olhar avaliador à enorme barriga da irmã. Não vamos querer que o deixes cair no meio da estrada. Eu é que te deixo cair onde estás, Jamie Fraser, retorquiu ela calmamente, segurando o casaco para Ian vestir. Se é útil pelo menos uma vez e leva este diabinho contigo. A senhora Crook está na lavandaria. Podes deixá-lo lá. Arrastou os pés, deslocando o pequeno Jamie, que se agarrava às suas saias, entoando colo, colo, indefinidamente. O tio segurou obedientemente o diabinho pela cintura e levou-o porta fora de cabeça para baixo e dando gritinhos de satisfação. Ah, suspirou Jenny feliz, inclinando-se para inspecionar a sua aparência no espelho de moldura dourada. Molhou o dedo na língua e passou nas sobrancelhas. Depois acabou de fechar os botões na gola da blusa. Que bom poder vestir-me sem alguém agarrado às minhas saias ou enrolado nos meus joelhos. Às vezes mal consigo ir à casa de banho sozinha ou articular uma única frase sem ser interrompida. O seu rosto estava ligeiramente afogueado e os cabelos escuros brilhavam contra a seda azul do vestido. Ian sorriu-lhe, os meigos olhos castanhos a brilharem diante da figura fluorescente que ela exibia. Bem, talvez tenhas tempo de conversar com a Claire, sugeriu ele. Arqueou uma sobrancelha na minha direção. Imagino que ela seja suficientemente educada para ouvir. Mas, pelo amor de Deus, não declames nenhum dos teus poemas, ou ela vai meter-se na primeira carruagem para Londres antes de o Jamie e eu estarmos de volta. Jenny estalou os dedos sob o nariz dele, sem se perturbar com a chacota. Não estou nada preocupada. Não há nenhuma carruagem para lá antes de abril. E imagino que já se terá habituado a nós por essa altura. Vai andando, o Jamie está à tua espera. Enquanto os homens cuidavam dos seus afazeres, eu e Jenny passámos o dia na sala. Ela a costurar, eu a enrolar linhas soltas e a separar fios de seda pelas cores. Aparentemente amistosas, mantivemos os rodeios na conversa, entrelhulhando-nos pelo canto dos olhos. A irmã de Jamie, a mulher de Jamie. Jamie era o ponto central, tácito, em torno do qual os nossos pensamentos giravam. A infância partilhada unia-os para sempre, como as tramas de um tecido. Mas as malhas do tecido tinham sido afrouxadas pela ausência e pela suspeita, depois pelo casamento. O fio de Ian estivera presente na sua trama desde o começo. O meu era novo. Como iriam agir as tensões nesta nova urdidura, um fio contra o outro? A nossa conversa versava sobre assuntos banais, porém, com as palavras não pronunciadas claramente audíveis por baixo. Administra esta casa sozinha desde que a sua mãe morreu? Sim, desde os meus 10 anos. Subentendido. Alimentei-o e dei-lhe amor desde criança. O que vai fazer com o homem que ajudei a criar? O Jamie disse que você tem excelentes conhecimentos médicos. Tratei o ombro dele quando nos conhecemos. Subentendido. Sim, sou capaz e meiga. Cuidarei dele. Soube que casaram à pressa. Subentendido. Casou com o meu irmão pelas suas terras e dinheiro? Sim, foi tudo muito rápido. Eu só soube o verdadeiro apelido do Jamie na hora da cerimónia. Subentendido. Não sabia que ele era o senhor desta propriedade. Só posso ter casado com ele por ele mesmo. E assim a conversa prosseguiu durante toda a manhã. Um almoço leve e até à tarde sobre assuntos gerais, trocando pequenas informações, opiniões, piadas hesitantes, avaliando-nos mutuamente. Uma mulher que mantém uma mansão desde os 10 anos, que administra uma propriedade desde a morte do pai e do desaparecimento do irmão, não era uma pessoa para ser avaliada de modo leviano e superficial. Eu perguntava-me o que estaria ela a pensar de mim, mas ela parecia tão capaz como o irmão de ocultar os seus pensamentos quando assim decidia. Quando o relógio sobre a lareira começou a bater as 5 horas, Jenny bocejou e espreguiçou-se. A roupa que ela estivera a remendar deslizou pela elevação redonda do seu ventre e caiu no chão. Ela começou a dobrar-se desajeitadamente para a apanhar, mas eu ajoelhei-me ao seu lado. Deixe estar que eu apanho isto. Obrigada, Claire. A primeira vez que usava o meu nome foi acompanhada de um sorriso tímido e eu devolvi-o. Antes que pudéssemos voltar à nossa conversa, fomos interrompidas pela chegada da senhora Crook, a governanta, que enfiou o longo nariz na sala e perguntou preocupada se havíamos visto o pequeno Jamie. Jenny colocou a costura de lado com um suspiro. Fugiu de novo, não foi? Não se preocupe, Lizzie. Deve ter ido com o pai ou com o tio. Vamos ver, Claire. Gostava de apanhar um pouco de ar fresco antes do jantar. Levantou-se com dificuldade e pressionou as mãos na parte baixa das costas. Gemeu e esboçou um sorriso enviesado. Mais ou menos 3 semanas. Mal posso esperar. Caminhámos devagar pelo terreno. Jenny mostrou-me a cervejaria e a capela. Explicou a história da propriedade e em que altura as diferentes partes haviam sido construídas. Quando nos aproximámos de um dos cantos do Pombal, ouvimos vozes no caramanchão. Lá está ele, o patife, exclamou Jenny. Espera até eu lhe pôr as mãos em cima. Um momento. Coloquei a mão no seu braço, reconhecendo a voz mais grave que sublinhava a do rapaz. Não te preocupes, rapaz, disse a voz de Jamie. Vais aprender. É um pouco difícil, não é? Quando a tua pila não vai além do umbigo. Estiquei a cabeça pela quina do Pombal e vi-o sentado num bloco de cortar lenha a conversar com o sobrinho que lutava bravamente com as pregas da roupa. O que estás a fazer com a criança? Perguntei cautelosamente. Estou a ensinar ao pequeno Jamie a arte de não mijar nos próprios pés, explicou. Parece o mínimo que o tio pode fazer por ele. Ergui uma das sobrancelhas. Falar é fácil. Parece que o mínimo que o tio pode fazer é mostrar-lhe. Ele riu-se. Bem, já tivemos algumas demonstrações práticas, mas houve um acidente da última vez. Trocou um olhar acusatório com o sobrinho. Não olhes para mim, disse para o rapaz. A culpa foi tua. Eu disse-te para ficares quieto. Pigarreou Jenny secamente, com um olhar para o irmão e outro igual para o filho. O pequeno Jamie respondeu puxando a parte da frente da sua roupa larga acima da cabeça. Mas o Jamie maior, sem se deixar envergonhar, sorriu alegremente e levantou-se, sacudindo a poeira das calças. Colocou a mão na cabeça do sobrinho, coberta com a própria roupa, e virou-o na direção da casa. Para tudo há um momento, citou, e um tempo para cada coisa que se deseja debaixo do céu. Primeiro o trabalho, pequeno Jamie, depois o banho, e depois, graças a Deus, será a hora de jantar. Uma vez resolvidas as tarefas mais urgentes, Jamie aproveitou a tarde seguinte para me mostrar a casa. Construída em 1702, era realmente moderna para a sua época, com inovações como fogões de porcelana para aquecimento e um grande forno de tijolo construído na parede da cozinha, de modo que o pão já não era cozido nas cinzas da lareira. As paredes do corredor, da escadaria e da sala estavam cobertas de quadros. Aqui e ali via-se uma paisagem pastoral ou o estudo de um animal, mas a maioria era da família e suas ligações. Parei diante de um quadro de Jenny quando menina. Estava sentada no muro do jardim, uma trepadeira de folhas vermelhas por trás. Alinhada diante dela, em cima do muro, via-se uma fileira de pássaros. Andorinhas, um tordo, uma cotovia e até um faisão. Todos a empurrarem-se para encontrar uma posição ao lado da sua dona, que ria. Era bastante diferente dos retratos com poses formais em que um antepassado ou outro olhavam fixamente da sua moldura, como se o colarinho os sufocasse. A minha mãe pintou este, disse Jamie, notando o meu interesse. Pintou vários dos que estão no vão da escada, mas há apenas dois pintados por ela aqui. Ela própria preferia este. Um dedo grande tocou na superfície da tela, delicadamente, percorrendo a linha da trepadeira de folhas vermelhas. Estes eram os pássaros amestrados da Jenny. Sempre que um pássaro era encontrado a cochear ou com a asa partida, quem o encontrasse trazia-lho. E em poucos dias ela tê-lo-á curado e ele estaria a comer na sua mão. Este sempre me fez lembrar o Ian. O dedo tamborilou em cima de um faisão, as asas abertas para manter o equilíbrio, fitando a dona com olhos escuros e amorosos. És terrível, Jamie, disse eu rindo. Há algum de ti? Sim. Conduziu-me para o outro lado da sala, perto da janela. Dois rapazinhos ruivos, vestidos com os seus tartãs, fitavam-nos solenemente da moldura, sentados com um enorme staghund. Deviam ser Nairn, o avô de Bran, Jamie e o irmão mais velho, Willy, que morrera de varíola aos 11 anos. Jamie não devia ter mais de 2 anos quando aquele quadro fora pintado, pensei. Estava de pé entre os joelhos do irmão, com uma das mãos sobre a cabeça do cão. Jamie falara-me do Willy durante a nossa viagem de Leor, uma noite junto à fogueira, no fundo de uma ravina solitária. Lembrei-me da pequena cobra esculpida em cerejeira que ele tirara da bolsa à cintura para me mostrar. O Willy deu-me quando eu fiz 5 anos, dissera, o dedo acariciando suavemente as linhas sinuosas. Era uma cobra engraçada, o corpo artisticamente retorcido e a cabeça virada para trás para espreitar por cima do que teria sido o ombro, se as cobras tivessem ombros. Jamie entregou-me o pequeno objeto de madeira e eu virei-o nas mãos com curiosidade. O que está gravado na parte de baixo? Shawnee, Shawnee? Sou eu, disse Jamie, baixando a cabeça como se estivesse ligeiramente envergonhado. É uma alcunha, uma brincadeira com o meu segundo nome, Alexander. É como Willy me chamava. Os rostos no quadro eram muito semelhantes. Todas as crianças Fraser tinham aquele olhar franco que nos desafiava a considerá-los menos do que a avaliação que faziam de si mesmos. No entanto, neste retrato, as faces de Jamie eram rechonchudas e o seu nariz ainda era pequeno como o de um bebê, enquanto os ossos fortes do irmão começavam a demonstrar a promessa do homem que poderia vir a ser, uma promessa jamais cumprida. Gostavas muito dele? Perguntei baixinho, colocando a mão no seu braço. Ele assentiu com a cabeça, desviando o olhar para as chamas na lareira. Sim, disse com um sorriso. Era 5 anos mais velho do que eu e para mim era Deus, ou pelo menos Cristo. Costumava segui-lo por toda a parte, pelo menos a todo o lado onde ele me deixava ir. Virou-se e dirigiu-se às prateleiras de livros. Desejando dar-lhe um momento consigo mesmo, permaneci onde estava, olhando pela janela. Deste lado da casa podia ver vagamente, através da chuva, o contorno de uma colina rochosa, com uma vegetação no cume, à distância. Fazia-me lembrar o Monte das Fadas, onde eu atravessara uma rocha e emergira de uma toca de coelho. Apenas 6 meses, mas parecia muito tempo. Jamie viera pôr-se ao meu lado, à janela. Fitando distraidamente a chuva, Forte disse: Houve uma outra razão, a principal. Razão? Perguntei tolamente. Para eu me ter casado contigo. E qual foi? Não sei o que esperava que ele dissesse, talvez alguma nova revelação sobre os assuntos emaranhados da família. A seu modo, o que ele disse foi um choque. Porque te queria. Virou-se da janela para me encarar. Mais do que alguma vez quiser alguém na vida, acrescentou em voz baixa. Continuei a fitá-lo, abismada. O que quer que eu esperasse não era aquilo. Vendo a minha expressão boquiaberta, continuou despreocupadamente. Quando perguntei ao meu pai como se sabia quem era a mulher certa, ele disse que quando chegasse à altura eu não teria qualquer dúvida. E não tive. Quando acordei no escuro, debaixo daquele carvalho, na estrada para Lehorre, contigo sentada no meu peito, a ralhar-me, por estar a esvair-me em sangue, disse a mim mesmo, Jamie Fraser, por menos que saibas a respeito dela, e por mais que pese tanto como um bom cavalo, esta é a mulher. Fui na sua direção e ele recuou, falando rapidamente. Disse a mim mesmo, ela tratou-te duas vezes em poucas horas, rapaz. A vida entre os Mackenzie, sendo como é, parece uma boa solução casares com uma mulher que sabe curar um ferimento e arranjar ossos partidos. Então disse a mim mesmo, Jamie, meu rapaz, se o toque da mão dela é tão suave na tua clavícula, imagina como deve ser mais abaixo. Desviou-se de mim, contornando uma cadeira. Claro, achei que podia ser o efeito de ter passado 4 meses no mosteiro, sem companhia feminina. Mas depois daquela viagem no escuro, juntos, parou para suspirar teatralmente, esquivando-se da minha tentativa de agarrá-lo pela manga da camisa. Com aquele traseiro grande e adorável, encaixado entre as minhas coxas, agachou-se evitando um golpe na orelha esquerda e desviou o corpo, colocando uma mesinha entre nós. E aquela cabeça dura como uma pedra a bater no meu peito, um pequeno ornamento de metal fez ricochete na cabeça dele e caiu no chão com estardalhaço. Disse a mim mesmo. Ele ria tanto nessa altura que tive de parar para respirar entre uma frase e outra. Jamie, eu disse, embora seja uma maldita sassenach, com a língua de uma víbora, com o rabo daqueles, que importa se ela tem uma cara de carneiro? Fi-lo tropeçar e aterrei sobre o seu estômago com os dois joelhos quando ele se estatelou no chão com um barulho que sacudiu a casa. Queres dizer que casaste comigo por amor? Perguntei. Ele ergueu as sobrancelhas, lutando para conseguir respirar. E não foi exatamente isso que acabei de dizer? Agarrando-me pelos ombros com um dos braços, enfiou o outro por baixo da minha saia e começou a infligir-me uma série de beliscões implacáveis naquela parte da minha anatomia que acabara de louvar. Voltando para ir buscar a cesta dos bordados, Jenny entrou nesse momento e ficou a olhar para o irmão, divertida. E o que estás a fazer, Jamie, meu rapaz? Perguntou uma das sobrancelhas erguidas. Estou a fazer amor com a minha mulher, respondeu arfando, sem conseguir respirar entre o riso e a luta. Bem, podias procurá-lo num lugar mais adequado para isso, disse ela, erguendo a outra sobrancelha. Esse chão enche-te o rabo de lascas. Se Lallybroch era um lugar tranquilo, também era atarefado. Todos pareciam voltar imediatamente à vida com os primeiros raios do sol. E então a quinta inteira girava e zumbia como um complexo mecanismo de relógio, até depois do pôr do sol. Então, um a um, os dentes e rodas da engrenagem que faziam a propriedade funcionar começavam a dispersar na escuridão em busca de jantar e de cama, apenas para reaparecerem como por magia, cada qual no seu lugar, pela manhã. Cada homem, mulher e criança pareciam ser tão essenciais para o funcionamento do lugar que eu não podia imaginar como se sustentara nos últimos anos sem o seu senhor. Agora, não só as mãos de Jamie, como as minhas também, eram forçadas ao trabalho em tempo integral. Pela primeira vez compreendi as severas restrições escocesas contra a indolência, que antes ou depois, dependendo do ponto de vista, me pareceram apenas uma esquisitice. A ociosidade teria parecido não só um sinal de degradação moral, mas uma afronta à ordem natural das coisas. Havia momentos, é claro, aquelas pequenas brechas no tempo, logo desaparecidas, em que tudo parece ficar imóvel e a existência se equilibra num ponto perfeito, como um momento de passagem entre escuridão e luz, quando ambas e nenhuma nos envolve. Desfrutava de tal momento na tarde do segundo ou terceiro dia, desde a nossa chegada à quinta. Sentada na cerca, atrás da casa, podia ver campos castanho-dourados até à beira do penhasco, depois da torre, com a malha de árvores no extremo oposto do desfiladeiro, turvando-se até ficar negra diante do brilho pérola do céu. Objetos próximos e distantes pareciam estar à mesma distância, uma vez que as suas longas sombras se confundiam com a penumbra. O ar estava frio, com o prenúncio de uma geada, e pensei que devia entrar em breve, embora hesitasse em deixar a plácida beleza do local. Não pujei-me se aproximar, até ele colocar as dobras pesadas de um manto sobre os meus ombros. Não perceber o quanto estava frio, até sentir o calor contrastante da lã grossa. Os braços de Jamie envolveram-me com o manto e aninhei-me nele, estremecendo ligeiramente. Vi-te a tremer lá da casa, disse, segurando-me as mãos. Podes constipar-te se não tiveres cuidado. E tu? Virei-me para olhá-lo. Apesar do frio crescente, parecia completamente à vontade, apenas com a camisa e o quilt, sem nada mais do que um nariz levemente vermelho, para mostrar que não se tratava de uma das mais amenas noites de primavera. Ah, bem, estou habituado. Os escoceses não têm o sangue fino, como vocês, sulistas. Levantou-me o queixo e beijou-me o nariz, sorrindo. Segurei-o pelas orelhas e ajeitei a sua pontaria um pouco mais para baixo. Durou o suficiente para as nossas temperaturas se terem igualado quando ele me soltou, e o sangue quente zumbia nos meus ouvidos quando me inclinei para trás, equilibrando-me na cerca. A brisa soprava por trás de mim, lançando-me alguns fios de cabelo no rosto. Ele afastou-se para trás dos meus ombros, espalhando os caracóis desordenados com os dedos, para que a luz do sol poente atravessasse as madeixas. Parece que tens uma auréola com a luz assim por trás de ti, disse ternamente. Um anjo coroado de ouro. E tu? Retorqui baixinho, delineando o contorno do seu maxilar, onde a luz cor de âmbar fazia cintilar os pelos da sua barba. Por que não me disseste antes? Ele sabia o que eu queria dizer. Uma sobrancelha elevou-se e ele sorriu, metade do rosto iluminado pelo sol dourado, a outra imersa na sombra. Bem, eu sabia que não querias casar comigo. Não quis sobrecarregar-te ou fazer papel de tolo, dizendo-te na altura, quando era evidente que irias deitar-te comigo apenas para honrar os votos que preferias não ter feito. Riu-se, os dentes brancos na penumbra, antecipando o meu protesto. A primeira vez, pelo menos. Tenho o meu orgulho, mulher. Estendi os braços e puxei-o para mim, de modo que ele ficou entre as minhas pernas, enquanto eu estava sentada na cerca. Sentindo a sua pele ligeiramente fria, envolvi os seus quadris com as minhas pernas e cobri-o com as abas do meu manto. Sob o abrigo do tecido de lã, os seus braços abraçaram-me com força, pressionando o meu rosto contra a cambraia da sua camisa. Meu amor, sussurrou ele. Ah, meu amor, quero-te tanto. Não é a mesma coisa, pois não? Perguntei. Amar e desejar, quero dizer. Ele riu-se, um pouco rouco. Quase a mesma coisa, Sassenach. Para mim, pelo menos. Eu podia sentir a firmeza do seu desejo, rígido e premente. Deu um passo para trás, repentinamente, e inclinando-se, ergueu-me sobre a cerca. Onde vamos? Afastávamo-nos da casa em direção ao aglomerado de cabanas à sombra do bosque de olmos. Encontrar um monte de feno.